Bom dia, Guilherme. A Casa do Empreendedor, que faz parte, né, da Diretoria de Empreendedorismo da Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos aqui em Foz do Iguaçu. E é uma ferramenta importante aí para a formalização dos trabalhadores aqui na nossa cidade? Exatamente. A Casa do Empreendedor, ela é o acesso direto dos MEIs, né, dos microempreendedores individuais, para uma nova vida empresarial, né? Lá ele chega, ele recebe uma orientação do contador da casa e de lá ele já sai formalizado com o alvará provisório, né? O certificado de MEI, o alvará provisório e o cartão de CNPJ. Através disso, ele tem acesso, depois de uns 15 dias, no máximo 15 dias, ele já recebe o alvará dele, ele pode emitir nota, ele tem uma vida empresarial iniciada ali. Você que está chegando agora como coordenador ali na Casa do Empreendedor, mas que já há muito tempo está inserida naquele ambiente como consultora? Sim, na verdade, eu iniciei na Casa do Empreendedor em 2011, através do SEBRAE, eu sou consultora credenciada do SEBRAE, presto serviço e na verdade eu iniciei na casa, então o ambiente para mim ali é bem, já é da minha, já faz parte da minha vida, entendeu? Amo aquele lugar, amo os microempreendedores, adoro trabalhar com eles. E é uma responsabilidade muito grande, porque quem coordenava, quem era diretora de empreendedorismo é a Salete Horst, que agora ela é secretária de governo, e eu falo que eu tenho uma missão grande, um desafio grande, que é tocar para frente aquilo lá. E nós já observamos aqui que, inclusive, vários programas, né, estão em andamento ali na Casa do Empreendedor, e uma iniciativa bacana que está sendo lançada agora é um programa voltado aos microempreendedores para prestação de serviços no ambiente das escolas aqui da nossa cidade? Exatamente. Hoje, inclusive, nós temos o lançamento, né, lá no SESC com o prefeito às 18h30. O programa Pró-Educação MEI na Escola é uma parceria. É um projeto piloto, ainda é uma parceria entre a Secretaria de Educação e a Casa do Empreendedor. Onde as diretoras das escolas municipais e CMEIs, elas poderão contratar pequenos serviços. Por exemplo, um corte de grama, pequenos consertos de portas, uma troca de torneira. Elas tinham essa dificuldade antes para contratar, mas agora isso, elas vão ter o livre-arbítrio, né, através de uma verba da PMF, para poder contratá-los. Então, como a Casa do Empreendedor, Ela entrou junto com o escritório de compras públicas do município, nós mapeamos, fizemos um mapeamento e um cadastro que ainda está sendo feito lá na Casa do Empreendedor, um cadastro dos MEIs, e a diretora, precisando de um pequeno serviço, ela liga, aciona o escritório de compras que fica ali do nosso lado, e eles mandam uma lista de MEIs onde elas podem ligar diretamente e fazer essa contratação. Pois é, facilita bastante mesmo, né, para quem tem ali a sua situação regularizada, obter também uma nova possibilidade de prestação de serviço, porque a gente sabe que é necessidade, né, inclusive uma escola. Vamos pensar no que é uma escola, um prédio público com circulação intensa de funcionários, exatamente, alunos. Existe uma necessidade constante de serviço nesses locais, né? Exatamente. A demanda é muito grande, elas estão ansiosas, inclusive hoje, no primeiro momento, nós temos o lançamento vai ser com elas, às 15h30 e às 18h30 vai ser aberto aos MEIs. Então, gostaria de convidar todos os MEIs que têm interesse, que vão até lá para conhecer o programa. É uma coisa que todo mundo tem a ganhar, vai ser um projeto muito legal, que vai dar muito certo. Em paralelo, continua também esse esforço contínuo, né, de cadastramento dos MEIs, de incentivo a que as pessoas procurem essa formalização ali? Exatamente, continua. A gente está recebendo em torno de 20 MEIs por dia. Eles estão indo lá, estão cadastrando, porque a gente vai dar preferência para aqueles que vão lá conversar conosco, que estão verificando a situação deles, porque eles têm que estar com os débitos, quer dizer, eles não podem ter débitos no município, né? Então, eles estão indo lá, a gente está atendendo, estamos lá para atendê-los. E é um lembrete importante isso, porque não basta apenas dar entrada no processo, virar um microempreendedor individual, enfim, é preciso estar constantemente observando essas questões como recolhimento de impostos e tudo mais. Exatamente. Tem que estar corretamente com os tributos, principalmente os municipais. Apesar de que o MEI é um imposto único, né? Guilherme, eu só gostaria de falar também que, lembrando que apesar da gente estar falando dos MEIs, que esse projeto também é aberto à microempresa, tá? Ela também pode participar, mas prevalece o menor preço. Portanto, fica a dica aí para você, né, que está nos ouvindo aqui na cidade de Foz do Iguaçu, tem interesse em participar dessa ação. Hoje, 6:30 PM, lá no SESC, né, o lançamento deste programa que possibilitará os microempreendedores nas escolas, né, prestação de serviço, também microempresas aqui na cidade de Foz. O atendimento da Casa do Empreendedor, como é que funciona? Ele é de segunda a sexta, direto? Como é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 17 horas. Não há pausa para almoço, né? Não. Não há pausa para almoço. E também, anexo ali à Casa do Empreendedor, funciona o Banco do Empreendedor, que é uma ferramenta que facilita ali para o pessoal? Isso. Na verdade, ali nós temos, na primeira casinha ali, seria na casa ao lado do Ministério do Trabalho, fica o Banco do Empreendedor, que eles mudaram, né, tiveram uma reforma. E nós estamos ali ao lado do Correio e ao lado da Casa do Empreendedor. Na semana que vem, a gente vai fazer uma reinauguração da casa. Vão estar também as instalações do Escritório de Compras Públicas do município. Eles vão trabalhar ali ao nosso lado. Ferramenta que facilita bastante nessa questão da intermediação para fornecedores locais, porque hoje a gente sabe que isso acaba sendo uma realidade. Muitas vezes as compras da prefeitura acabam sendo feitas fora aqui da cidade de Foz. Exatamente, exatamente. A gente está tentando de todas as maneiras, sabe, conscientizar a todos que, poxa vida, a gente tem a mão de obra aqui, tem produto bom aqui, então que saia daqui, né, que gere ganhos na economia como um todo, realmente. Município. Sandra, muito obrigado pela participação aqui na RCI e sucesso nesse trabalho agora coordenando, né, a Casa do Empreendedor. Muito obrigada, muito obrigada.